já se inventou. Tá ficando mole com a beija na boca. E é limpa com limpa, tirando a roupa, esfrega naquilo. Coxa com cor, já pega a menina. Já fica louca, não vai tirar, vai se ligar, se apaixonar e não vai tirar da cabeça. A silhueta, se eu te pegar, tu vai gostar, vou te mostrar como se faz a silhueta. Faz na silhueta, faz na silhueta. Vai tirar, vai se ligar, se apaixonar e não vai tirar da cabeça. Assim não.